Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar mais um Café Brasil. Aquele programinha, sabe? Onde a gente fala daquelas coisinhas tão pequenininhas que transformam a vida da gente. Você tá ocupado demais trabalhando para refletir sobre a vida, é? Então aceite este cafezinho. Começamos o programa de hoje com uma frase do economista Roberto Campos. No Brasil, a burrice tem um passado glorioso e um futuro promissor. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E pra começar, um texto famoso de Marina Colasanti, chamado Eu Sei, Mas Não Devia. Marina Colasanti nasceu na Etiópia, morou 11 anos na Itália e desde então vive no Brasil. Publicou vários livros de contos, crônicas, poemas e histórias infantis. Recebeu o prêmio Jabuti com Eu Sei, Mas Não Devia e também por Rota de Colisão. É casada com o escritor e poeta Afonso Romano de Santana. Ao fundo, você ouvirá Até Quem Sabe, de João Donato e Lísia Zênio, com o Três na Bossa. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E porque, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora. A tomar café correndo, porque está atrasado. A ler jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíches, porque já é noite. A cochilar no ônibus, porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir a janela e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E aceitando as negociações de paz, aceita ler todo dia de guerra, dos números da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. E a lutar para ganhar dinheiro com o que paga. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com o que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema, a engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição. À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às besteiras das músicas, às bactérias da água potável. À contaminação da água do mar, à luta. A lenta morte dos rios. E se acostuma a não ouvir passarinhos, a não colher frutas do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda satisfeito porque tem o sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que de tanto acostumar se perde de si mesma. Você está ouvindo uma raridade. Vou Perder Você, de Cassiano, com Os Diagonais. Os Diagonais era uma banda formada pelos músicos que acompanhavam Tim Maia no final dos anos 60. Cassiano, Camarão, Hildon e Amaro. Essa música está no CD Cada Um na Sua, de 1971. Os Diagonais, no Café Brasil. Sinto a solidão se aproximar. Pois é, a gente se acostuma até mesmo com a mediocridade. Sobre isso, ouça o poema da realidade de Gabriel Vinícius Moura. Ao fundo, você ouvirá Vai Passar, de Chico Buarque, no piano de Antônio Adolfo. Acostuma-te à mediocridade, que é tudo o que te espera. Se não domas a ansiedade, é óbvio que te desesperas. Acostuma-te à vida errante. Acostuma-te à pequenez, pois o tempo leva a cada instante, deixando marcada a tua tez. Acostuma-te a ser mais um, a ser ignóbil, incompetente. Acostuma-te a tanto olhar e pouco ver em tua frente. Acostuma-te aos sorrisos falsos, a uma vida de pouco sentido, equilibrando-se sobre cada falsos, fixando os olhos no teu umbigo. Acostuma-te a esta dor, pouco mais podes esperar. Hoje sabes, até amor, finge-se ter, pode-se comprar. Fá, fim, fá, fim, fô, machucando a noite, noite de verão. Verão, solidão, ai, fum, fim, fã, fim, fum, lá dentro do meu coração. o galo cantou. Já é madrugada, sereno molhou cada flor da estrada, lua clareou as pedras no chão. Rompe um fole triste nesta noite de verão. Quem eu quero bem tão longe está, e a noite vem, vem negra, cheia de estrelas e um farto luar. Brilha, prateia meu rosto, me faz relembrar daquelas noites tão lindas, tão cheias de amor. Vem, vem, mata minha dor. Fom, fim, fam, fim, fom, macho. Ei, você ouviu Fom Fim Fam Fim Fum, de Older Brigo e Itamar Assunção, na voz de Mari, a Maria Alice Souto. Música do CD imperdível Beleléu, com Itamar e a banda Isca de Polícia. Itamar Assunção, no Café Brasil. Este programa Café Brasil é simples, com reflexões, humor, poesia e música popular brasileira diferente. Vai ao ar desde abril de 2005 pela Rádio Mundial em São Paulo e hoje está em mais de 22 rádios pelo Brasil. E também na internet, pelo meu site. Quando decidi colocar o programa no ar em outras cidades, eu fiz o que a lógica manda. Fui procurar as grandes redes de rádio. Todas se interessaram pelo meu programa desde que eu pagasse 40 mil reais por mês pela veiculação. Argumentei sobre o conteúdo, senti que falava para as portas. E depois vieram as fórmulas. Mude o tom aqui, corte ali, bote outro tipo de música, não fale disso que é proibido, nem daquilo que o nosso público não aceita. Aplicando as recomendações, o meu programa ficaria igual a centenas de lixos que vão ao ar diariamente. A maioria das emissoras de rádio e televisão não é parte da indústria da informação, é parte da indústria da propaganda. Conteúdo só como isca para publicidade. Para essas emissoras, jovens são idiotas que só se preocupam com festas, só ouvem gente gritando e música enlatada de péssima qualidade. Mulheres são donas de casa vazias que precisam de receitas de bolo, fofocas e banalidades. Velhos só se interessam pelos bailes da saudade. E todo ouvinte e espectador é visto como alguém de quem tirar algum. Conteúdo? Ah, que bobagem! O nível vai mesmo é cair. Vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair. A estrela do céu, a noite no mar, o nível do gás, a cinza no chão, juízo final, os dentes de Jó, o preço do caos, peteca no chão, o sol outra vez, um filho pra luz, na cara o terror, o expresso 22, a máscara azul, o verde do mar, um novo gibi, da cara o suor, cachorro urubu, o elevador, o preço do horror, o nível mental, o disco voador, a torre Babel, o Cristo pro céu, a chama do mal, a estrela do céu, a noite no mar, o nível do gás, a cinza no chão, juízo final, os dentes de Jó, o preço do caos, peteca no chão, o sol outra vez, um filho pra luz, da casa. para o terror. O expresso 22, a máscara azul, o verde do mar, o novo gibi, tá caro o suor. Vai cair, como cantou Raul Seixas. Vou voltar para minha historinha. Diante da realidade, de dureza nas rádios, eu desisti. Não dá para vencer pelo conteúdo quando tratamos com os diretores artísticos das rádios de grande audiência. Pois eu tenho uma convicção, a de que vivemos novamente o momento Perdidos na Noite. Para quem não se lembra, esse era o nome do programa de televisão que revelou Fausto Silva como apresentador nos anos 80. Um programa tosco, improvisado, completamente fora dos padrões televisivos e que tornou-se um sucesso. Até a Globo transformar o Faustão naquela coisa insuportável dos domingos. Minha convicção é de que boa parte do público, ao menos as pessoas ainda não inertes, está de saco cheio das regras e das fórmulas prontas da televisão e do rádio. Programinhas repetitivos com as mesmas propostas rasas e comerciais. Quando aparece uma loucura como Pânico na TV, torna-se um fenômeno. Traz o novo, o inesperado, o irreverente, o politicamente incorreto, tudo o que quebra a rotina insossa do blá-blá-blá de cada dia. Pena que apenas com bobagens. Café Brasil! Propostas que não repitam fórmulas dificilmente são aceitas por emissoras comerciais. Irreverência não convive com medo. O alguém pode não gostar é o grande assassino da criatividade. Mais fácil nivelar por baixo, fazer como os outros fazem e brigar pela mediocridade dos anunciantes que preferem não fazer loucuras. E a conclusão é óbvia. De dentro das salas dos diretores de programação das grandes redes não sairá nenhuma ideia inovadora. São perigosas demais. À noite a cidade parece que some, perdida no sono dos sonhos dos homens. Que vão construindo com fibras de vidro, com canções de infância, com tempo perdido, um grande cartaz, um painel de aviso, um sinal de amor e de perigo, um sinal de amor e de perigo. Você tá ouvindo Sinal de Amor e de Perigo, de Patinhas e Capenga. Patinhas e Capenga, do Bendegó. Um dia eu vou contar a história deles aqui, sabia? Você ouve Diana Pequeno, lembra dela? Diana Pequeno no Café Brasil. Pras noites vazias, pra felicidade, com o mesmo olhar de quem grita no escuro. Melhor foi feito no futuro. O melhor foi feito no futuro. Enquanto o amor for pecado e o trabalho um fardo, pesado passado, presente mal dado, as flores feridas se curam no orvalho. É preciso aparecer alguém com coragem para comprar a briga. A coragem dos inovadores ou a dos oportunistas. Então cabe a nós, espectadores e patrocinadores, contribuir para a renovação. Os espectadores dando audiência para o que presta. E os patrocinadores parando de injetar dinheiro nas porcarias que infestam as redes de rádio e televisão. É simples, não é? Eu tô fazendo a minha parte, a minha audiência, os Zorras Total, Gugus e Sabadaços não vão ter. E sempre que posso, provoco os diretores de marketing das empresas que colocam dinheiro nessas barbaridades. Mas eu fui além. Tô gerando conteúdo, sozinho, pequenino, desconhecido e metido à besta. E às vezes encontro ouvintes das rádios ou do podcast que me contam entusiasmados, que copiam o programa em CDs para dar de presente aos amigos. Que coisa melhor, hein? Será que as pessoas copiam o programa do Gugu para dar de presente, hein? Por isso, se você é dono ou tem penetração em alguma rádio, está interessado num conteúdo que não seja imbecil, me dê um alô no luciano@lucianopires.com.br. Tem um programinha com um pouquinho de reflexões, poesia, filosofia e música popular brasileira. Mas é só um programinha. que talvez contribua com um pouquinho de inteligência e humor numa rádio que te interessa. Mas não se preocupe, viu? De inteligência, meu programa só tem um pouquinho, o que, no Brasil dos Pocotós, é um excelente começo. Você liga a televisão e Pocotó? Abre o jornal e Pocotó? Seu filho liga o rádio e Pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e Pocotó? Assiste o horário político e Pocotó, Pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. E sobre essa questão da mediocridade, vamos ouvir Ivan Lins, hein? Numa entrevista ao jornal A Notícia, ele disse: hoje, mediocridade virou padrão. Se você for ver quem são as pessoas mais ricas da música popular brasileira, todos são músicos medíocres, e por quê, hein? As empresas, as gravadoras que tornaram essas pessoas ricas também ficaram ricas. Então, uma rádio que não passa de uma rádio comercial, uma televisão comercial, uma gravadora que não passam de uma fábrica de goiabada ou de sabão em pó, estão aí para faturar. Preservar valores culturais não tem o menor sentido para esse pessoal. O negócio deles é o balancete no final do mês. Quanto saiu e quanto entrou? Se está no verde, tudo bem. Se entrou no vermelho, tira todo mundo e muda tudo. Vender, vender e vender. Eles vão atrás e quem está comprando? Quem está comprando, hein? É o jovem e o povão. Então, é para esse público que eles estão direcionados. E aí eu repito, a maior parte dos estados do Brasil já se entregou à banalização, à superficialização da arte. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada, ou bem quente com manteiga aberta, um guaraná e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga aberta, um guaraná e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344-333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro, que eu deixei o meu clube cheio. Vá dizer ao seu gerente que pendure esta despesa no cabide ali em frente. Pois é, é o som de Ivan Lins com a conversa de botequim de Noel Rosa, que o Café Brasil de hoje vai terminando. Gostou, hein? Sentiu-se provocado, é? Então experimente copiar esse programa para ouvir outra vez ou para mandar para um amigo. É no www.lucianopires.com.br. Telefone ao menos uma vez para 344-333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu como bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga aberta, um guaraná. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram conosco Três na Bossa, Os Diagonais, Antônio Adolfo, Itamar Assunção, Raul Seixas, Diana Pequeno, Marina Colaçante e Ivan Lins. É mole, hein? E para terminar, uma frase do filósofo da ciência austríaco Karl Popper: a verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimento, mas a recusa em conhecer. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.